Salvador, boa noite, tá 9440, sinal 10. Boa noite, tá 9440, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. 18, livre pouso na pista 10, tá 9440. Chamou o som? Pronto, cópia. Autorizado Teixeira de Freitas, o nível visual 105, decolagem da 17 após decolagem em primeira curva à direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. A frequência do controle Salvador 1208 e o transponder é 5407, Eco Zulu November. A bordo, torre agora 1118.95 para acionamento e táxi. O ajuste 1008, tem um bom voo. Eco Zulu November. Paulo Salvador, boa noite, dono 973. Formação Zulu para o Galeão. 1973, Galeão 360, aguarda cópia número 1. Aguardando. 360, 973. Paulo Salvador, tá 9440, boa noite, Livrão. Tá 9440, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 973, cobre. Afirmativo, prossiga. Voo no 973, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e Irume. Irume decebe da Upper November 857 até Moço. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5420. Sente para o Galeão no 360, conforme a nota plano, decolagem 10, curva à direita, saída da El, Lida, Irume, Upper November 857 e até Moço. 1208 controle, 5420 transponder. Cotejamento correto, portão 62, deixa-me pronto, gol no 973. Semana quando pronto, 973. Quando você é 6310, cliente da Zulu, autorização para retiro. Você é 6310, pronto, cópia. Não sei se foi 6310. Autorizado Recife, nível 350, via rota Upper Zulu 7 até outro, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 5425. Autorizado 350 para Recife, decola da 10, com curva à esquerda no perfil da Puca, Jamo, Aracaju, a perfil 17 até outro. Controle 1208 com o transporte 5425, o outro na né, 6310, está no gate 1. Cotejamento correto, chame pronto, pushback é sinal, chame 6310. Chamará, 6310. Paulo Salvador, boa noite, América November 185. América. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 10. Confirmando a matrícula América. América November 185. América November 185, autorizado iniciar o reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, reporto no ingresso no pátio 1, na sua escuta. Qual posição remota no pátio 3? Está saindo o América? Eu disse que a posição 3, é o avião que chegou hoje. Gente. Graças. Capiru 7811, confirma Salvador 2 Brasília. Affirmative, with information, Zulu, position Niner. Roger, stand by, your ETC clearance, Capiru 7811. Stand by. Paulo Gol, no 973, posição 06 para puxa, acionamento. Autorizado, chame táxi, Gol no 973. Chamar para puxa, acionamento, 973. Zero 7811, right to copy. Seven 7811, clear to Brasília, flight level 380 via Upper Zulu 17. Take off from runway 10 after right turn. Arbor departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo departure, and Alpha transition. Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha transition. Salvador departure frequency 120.80 and Skok 5427. Tab Capiru 7811. Here to Brasilia, flight level 380. Flight plan route, upper Zulu 17, after takeoff runway 10, right turn, driver helpful, and frequency 120.80, squawk 5417. Okay, Tata Peru 7811, just confirmed the departure. Arbor, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, departure, and Alpha transition. Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, transition, and Fox 5427. Tata Peru 7811. Royal Tata Peru 781, the Paradise Tour Airport, transition Elefa, and squad 5427. Tata Peru 7811, that's correct, to come back right for pushback and start gate 09er. Okay, we'll call you back. Right, Tata Peru 781. Voo 973, autorizado táxi FAT 1 em Índia, conta de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.18 agora, tenha um bom voo. Frente, Pátio, já, a conta de espera 108.95, obrigado, bom trabalho aí. Salvador 3858, Quadro. Da 3258, Fortaleza, nível 370, portão 02, aguarde um minuto para cópia. Gol 973, pronto. 973, a linha decola da 10, vento no 40 graus com 9 nós. A linha decola da 10, 973. American November 8185, não escuta? Prossiga, senhor, não se escuta. Autorizado, prosseguir o reboque até o portão 10, agilizando o quanto possível. Agilizando, América. Verão 3858, cópia. Verão 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via rota Upper Zulu 19 até Bangu, DCT Abuco, após conforme rota do plano. Decolagem da pista 10, após a colagem da primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, Cogbu, Frotir. Frequência do controle em 120.8 e o transponder 5431. Autorizado, Fortaleza 370, de Bando Zulu 19. Decolagem da leste, curva esquerda, será Momo, Cogbu, Proti. Adiciona 5431 no controle 208, 3858. Momento correto, transponder 5431, portão 02, chame pronto, está 3858. Foi. Decolada aos 28, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa noite, vamos tomar. Controle Salvador, gol 973, decola. Gol 973, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, direto líder. Para o 3960, direto Leda, agora 973. Que é bom, no 096. Pode ter autorização da gente? Afirmo, 37 Fortaleza, Proscóvia. Por gentileza. Autorizado Fortaleza, nível 370, via rota Upes, 119, Bangu, DCT, Abuco, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva esquerda no perfil da subida Momo, Cogbo, Proti. Frequência do controle 120 decimal 8, aciona o transponder 5435. Ok, estou autorizando conforme plano 370 com Upper Zulu 19, Momo, Cogbo, Proti, curva esquerda 208, 5435 transponder. Protejamento correto, portão 08, chame pronto, gol no 096. Pode chamar pronto, obrigado. Salvador, aqui é o Sam, Mike Yankee November, informando o término de Hanap aqui na Golf. Pronto para o retorno, Mike Yankee November? Afirmativo, pronto para o retorno. É, gostaríamos de saber se existe a possibilidade de uma posição no pátio 3. Sim, inicie o retorno via Alfa e reporte antes da Taxi Kilo. O Mike Yankee November será coordenado com a empresa. Grato, reportará antes daquilo, mais que antes de novembro. Desça para nível de voo 050, QNH 10018. 050, 1098, azul 2790. 973, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Olá, 25133253, Lamata é 3. Passo 27 no 5, está autorizado direto Duna, descida para 4.100. A torre informa a chuva leve sobre o Cássio Salvador para visual. Azul 27, 1 no 5. Mike Yankee November na escuta. Yankee November na escuta, prossiga. Prossiga via Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Lima. Grato, Alfa, Kilo, pátio 3, remota 2, Lima. Obrigado. Autorizado, chame táxi, são 3258. Salvador, termo de reporte, América, 10, obrigado, boa noite. América, November 1185, tenha uma boa noite. Salvador, Azul 4298, 10, 10. Azul 4298, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que negar o no 098. 050 na Mari, no 098, Azul 4298. Azul 27 no 5, voo e Duna 3 mil pés, que negar no 0 no 8. Duna 3 mil pés, no 0 no 8, Azul 27 e Ana 5. TAC 3858 com o mesmo, Pico Bosa 310 São Luís. Então 3258, autorizado direito, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 8, tem um bom voo. 10 no 8, 295, torre 3258, obrigado. Vitor Charlie Hotel Two Ilhéus, confirm the flight level 100. Roger, 1 minute for copy, please. Ajudei 715, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. A 2000 vai botar estabilizar uma localizadora 27 para 100. Paulo, o 6310 pode iniciar o push, o plan já está saindo. Agora, autorizado o Oxana 6310, chame tá. Câmara para o centro. Vitor Charlie Hotel, confirm apron 5. Roger, red copy. Okay, Vitor Charlie Hotel, clear to Ilhéus. Flight level 100 initially. Departure from runway 17 after right turn. The departure is gonna be Coral, Charlie Oscar Romeo Alpha Lima. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 0277, Vitor Charlie Hotel. Hotel, the read back is correct. Confirm the POB, please. Roger 05 on board, call now Salvador Tower 118.95 to start up and text the QNH 1018. Have a nice trip, Victor Charlie Hotel. November na escuta da torre. Mas o 2705 tá fazendo desvios? Ah, o 2705 confirma? Mas o 2705 foi autorizado Vaduna. Ah, freio, não, tá voando Duna. Exato. 2705 vai interceptar localizador, cuja direita, pro 140, reporte estabilizado. 140 vai reportar estabilizado, 2705. Azul 4298 desça para 3000 pés. 3000 pés, 24298. 310, táxi, tem 046 bordo, 3 horas, Maceió. Confirmando 146? Positivo. Autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 018, tem um bom voo, Chené 63, 10. Obrigado, boa noite. Para puxar de armamento, gol 9096, no moto 8. Autorizado 108, semitáxi, gol 096. Sente. Bom. 75, chama a torre no 8, decimal 95. Decimal sem grato. 1895. 4298, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 2000, chamada estabilizada, 4298. Two 7811, pushback and startup. Stand by, missing position. Alfredo Salvador, boa noite, 3858, decolado Momo, 1100. 3858, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, 3858. Visual 2715. Voo 2715, livre pouso na 10, vento no 40 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 8. 30 pouso no 0, no 1 no 30 pouso no 0, no 0 no 8, ajuste o 2715. Salvador, boa noite, está lá do 44 falando. Para o solo. Está 9441, autorização para o Galeão. Qual o horário do plano, do TAM? Às 45 que passou. Azul 4298, estabilizando. 4298, se meteu no 8 decimal 95. No 8 decimal 95, azul 4298. É. Boa noite, azul 4298, 8 milhas, pista 10. Azul 4298, é parte externa. Azul 2715, solo aos 49, livra direita, antes da alfa, chame solo 121, decimal 1. Direita, antes da alfa, 121, grato. Senhor 7811, you are the number 2 for pushback on this sector, maintain position. Azul 2715, boa noite. Prossiga a retaguarda da aeronave da TAM. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 3, Lima. Retaguarda da TAM, Alfa Kilo 3, Lima, no pátio 3, 2715. Cisterna Azul 4298. A gente aguarde pista livre. Missão 3258, se informe, tem aeronave se aproximando para pro Salvador no setor nordeste. Qual nível? Aguarde. Azul 2298, livre pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Livre pouso na 1-0, ajuste no 0 no 8, azul 4298. Chame a 3-1-0, decolado ao 5-1, no controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa noite. Controle, boa noite, chame a 3-1-0, decolado. Caneve 310, contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via Tucã. 350, pode voar direto, Jama, Felipe. Jama autorizado, 6310. Jama, 6310, obrigado. Chama 3858, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Chama Recife 3858, boa noite. Depois de um convênio, vou estar aqui na cabeça. 441, prossiga. Estamos em contato com o pessoal que gera o plano aí pela companhia. Informaram que a numeração é 760. Quem vai passar para a sala aí? Só um minuto. Solo 5-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, ligando à direita, azul 4-2-9-8. Solo Salvador, boa noite, azul 4-2-9-8, ligando na foto próxima. Azul 4298, boa noite, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, Alfa, passo para ingresso na Juliette Azul, classe 298. Salvador, boa noite, 1096, ponto espera de estar 10 pronto. 1096, linha decola da 10, vento 120 graus com 1, né? Decola 10, 1096. Salvador, aqui é o TAM, mais 500 de novembro, informando términos de reboque na 2 Lima do Pátio 3, obrigado pela coordenação. Gente, o Mike 500 de novembro, tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Rio 98 na terra. Cruze 290, daqui a pouco na ponta. Presidente da informação Zulu. Aqui 90-0, já vai chegar da ponte, desça para 4.000 pés. QNH 90-18. Para 4.000-98 na ponte, Rio 98-0. 280 Galeão, terra 9857 Moussou, decola pista 10 direito, com curva direita, saída da El Ledo após Ledo Irone, controle 208, transponder 5446. Protejamento correto da El Ledo a Irume, o portão 07, chame pronto, 9441. Vai chamar, obrigado. Azul 4298, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Azul 4298. 96, decolador 57, controle 120, decimal 8, bom voo. Iberia 6001 to Guarulhos, flight level 340, stand by your clear to gate 11. Affirmative gate 11, flight level 340 to Guarulhos, Iberia 6001. Ready for taxi, Tagabedo 7811. Takaperu 7811, confirm your POB, please. Can I repeat that again? Confirm your POB, POB, vessel on board. Port all on board, Takaperu 7811, 4, copy. Roger, Takaperu 7811, tax approved via Main Apron and taxway India. On hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1018. Main Apron and then via India, runway 10, contact tower 118.95 and 1018. Takaperu 7811. clearance, Siberia 6001. Area 6001, 1 minute, please. Peru 7811, turn left now, and after taxiway Ige until the hold point. Turning left right now, and after Ige until the hold point, Peru 7811. Iberia 6001, red to copy. Go ahead. Iberia 6001 to Guarulhos, flight level 340, via Alpha Zulu 10 until Tango Bravo Echo, and after Accordion Flight Plan Route. Departure from runway 10 after right turn. Dial departure Delta Alpha Echo Lima, and after Leda Lima Echo Delta Alpha, and after Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor, Alpha, to reach in the airway up as low 10. Salvador departure frequency 120.8, and the squawk 5440, Iberia 6001. Copy, flight level 340 to Carulos, aperture 10, that is of course the Tango Bravo Echo, fiber route. Runway 10, right turn, confirm please to Delta Alpha Echo Lima, Lima Echo Delta Alpha, Mike Alpha Tango Victor India, frequency 120.8 and squawk 5440. Iberia 6001, could you repeat the departure please? Departure, right turn, of course, Delta Alpha Echo Lima, Lima Echo Delta Alpha, Mike Alpha Tango Victor India to join the airway. NH 908, autorizada final do procedimento LSX-ray, após estabilizado no localizador. Afirmativo, continua a descida para 2.000 pés, autorizado Duna, confirme, pro de Duna ou manter a descida? Autorizado Duna 9890, a critério do comandante. Ah, ok, muito obrigado, Bruno Duna. Canela 313, autorizado direto Bonf, descida para 4.000 pés, NH 908. Inicie, chame pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, 4-1. Vitor Charlie Hotel, approve the taxi until holding point taxiway Papa, report for enter runway 17. Charlie Hotel, clear to enter runway 17, report to wire for takeoff. Acapulco 7811, airborne at 04, Salvador departure frequency 120.8. Please call frequency 120.8, Acapulco 7811. 7-8-1-1, to Sally 380. 7-8-1-1, with a contact from the Pacific Club, flight level 380, cleared for direct to Alepha. Clear to Alepha, Mega Peru, 7-8-1-1, thank you. Rato 2795, autorizada a chegada a bom, se desça para nível de voo 050, QNH 908. Sim, para 5000 na Mito Hotel Hotel, Pier 4, takeoff runway 17, wind 150 degrees, 9 knots. Charlie Hotel Airborne at 07, Salvador Departure Frequency 120.8. Salvador Departure 120.8, Vito Charlie Hotel. Salvador Approach Control, Pamatango Vito Charlie Hotel, Airborne from runway 17, Coral Departure. Pamatango Vito Charlie Hotel. Veja a contact de parte, Clive, Flight Level 100 via Coral. Flight Level 100 via Coral, Victor Charlie Hotel. Can we fly direct Coral position, Victor Charlie Hotel? Cleared, Victor Charlie Hotel. Cleared direct, Victor Charlie Hotel, Coral position. November na escuta da torre. Tango Eco Zulu November, né? Escuta. Tango Eco Zulu November, né? Escuta. Contact Recife Center 128.8, Funable 126.0. 128.8, Funable 126.0, Takabiru 7811. 9890, chame a torre no 8 decimal 95. Torre 11895, captura o localizador Rio 9890. Canal 441 para o táxi, seu 06, 3 horas e 40, até na campanha. 3 dias para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Uso Rio 9890.